A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o 15º programa, A Escola e o Meio, deste ano letivo. Boa tarde aos colaboradores em estúdio. Boa tarde. Ora, cá temos o coro afinado para de seguida ouvirmos a música sugerida pelo Pedro Oliveira. Para este programa começaremos com Madonna. Esta cantora, nascida em agosto de 1958, é uma cantora, compositora, atriz, dançarina, empresária, produtora musical e cinematógrafa norte-americana. Após se apresentar nos grupos musicais Breakfast Club e Emmy, ela lançou o seu álbum de estreia em 1983, um álbum que deu muito o que falar. Madonna vai lançar agora o seu novo álbum, Rebel Heart, em março. O disco da rainha da pop, que está a dar polémica por estar a ser pirateado na internet, tem colaboração de peso de Nicki Minaj e Alicia Keys. First you loved me and I let you in, made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong, built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms, forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Oh, took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on. Bem, depois desta boa sugestão musical, segue-se a notícia de âmbito nacional com Inês Garcia. Desta vez nas notícias de âmbito nacional, destaca a vitória dos portugueses universitários que vão tentar provar que há vida em Marte. A equipa universitária portuguesa CITES ganhou a competição de Mars One e o direito a enviar para Marte os primeiros seres vivos, neste caso, sementes de plantas, segundo os resultados divulgados no dia 5 de janeiro por uma fundação holandesa. A Mars One tem o prazer de anunciar que o vencedor do concurso universitário Mars One é a equipa CID. A experiência desta equipa universitária será enviada para Marte em 2018 e a sua escolha foi decidida por votação pública online entre 35 projetos universitários. Pode ler-se no comunicado divulgado pela Fundação Holandesa Sem Fins Lucrativos. A equipa formada, maioritariamente por jovens cientistas do Grande Porto, ganhou votação pública online, concluída no dia 31 de dezembro de 2014, batendo 9 outros finalistas de diferentes nacionalidades, e terá agora a oportunidade de provar que é possível haver vida em Marte através da germinação de plantas em condições controladas. É ótimo e uma oportunidade única, na medida em que será a primeira vez que se vai levar a vida a Marte, mas também por isso a responsabilidade e preocupação serão maiores, disse Daniel Carvalho, um dos participantes no projeto. A experiência da equipa universitária portuguesa será enviada na missão Lander da Mars One em 2018, numa viagem até Marte com a duração de 10 meses. E antecipada em pelo menos 2 anos o projeto da Agência Espacial Norte-Americana NASA de enviar plantas para o planeta no âmbito do projeto Mars One Plant Experiment. Vamos reunir com toda a equipa, conselheiros e entidades que nos apoiaram, juntamente com a Mars One, para começar a avaliar o novo projeto e seguir para a construção do protótipo e, posteriormente, a sua avaliação. A ideia do projeto consiste em enviar sementes congeladas para Marte. Quando aterrar em Marte, o sistema vai ser ativado e tanto a energia térmica como a água vão ser fornecidas às sementes de forma a possibilitar a germinação. Todo o processo de crescimento da planta será monitorizado por fotografias enviadas para a Terra via satélite, explicou o jovem investigador de 20 anos. O mais novo dos 8 elementos da equipa incluiu ainda um holandês e um espanhol e o apoio estratégico de investigadores e entidades portuguesas e estrangeiras especializadas em diferentes áreas. Adianta que os resultados obtidos podem contribuir para o desenvolvimento de sistemas de suporte de vida para futuras missões espaciais baseadas na produção de oxigênio e alimento por via das plantas. A planta escolhida pela equipa CID é uma planta muito bem estudada, até na área aeroespacial, a bordo da Estação Espacial Internacional, e tem uma taxa de crescimento rápido, apesar das sementes de reduzido tamanho. O prazo previsto no calendário de compromissos definido para a construção, desenvolvimento e validação do protótipo é de 2 anos, e exigirá muito trabalho à equipa multidisciplinar Lusa, nomeadamente ao nível do financiamento. O projeto tem um custo acima dos 100 mil euros, mas poderá chegar a 1 milhão. O que já angariámos em dinheiro não é substancial e por isso continuámos à procura de investigadores, revelou, esperando que a vitória Lusa nesta competição internacional possa abrir portas em futuros contactos com potenciais investigadores. O concurso da Mars One, uma fundação holandesa que aspira a estabelecer a primeira base humana em Marte antes de 2030, foi aberto em finais de agosto e contou com a participação de projetos de 35 equipas universitárias. Muito bem, boas notícias para a ciência e para a investigação portuguesa. E quem sabe, um dia nós não viremos a precisar do que se produz em Marte. Provavelmente já não serão as nossas gerações, mas quem sabe no futuro. Rádio Boa Nova. Passamos já à rubrica seguinte, da Inês Brás, Nós e os Animais. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vou-vos falar dos gatos nas ruínas da Torre Argentina. As ruínas da Torre Argentina, no centro histórico de Roma, onde Júlio César foi assassinado no ano 44 a.C., são um verdadeiro paraíso de gatos para os amantes dos pequenos felinos. Trata-se de um santuário milenar, onde muitos gatos encontram um abrigo e comida. Os voluntários da Associação Torre Argentina Roman Cat Sanctuary cuidam diariamente da alimentação, higiene e cuidados de saúde dos mais de 250 gatos que habitam nas ruínas. Também esterilizam os animais e promovem a sua adoção. As pessoas interessam-se mais por gatos do que por monumentos. Os dois em conjunto formam uma combinação fantástica, porque os monumentos parecem ganhar vida se você vir um gato deitado neles ou a saltar de um lado para o outro. A relação histórica entre nós e os gatos está marcada por altos e baixos, e com os gatos de Roma não tem sido diferente. A admiração dos romanos pelos gatos terá começado com o contributo dos felinos para a exterminação da peste, ao consumirem os ratos portadores da doença. Durante a Segunda Guerra Mundial, a escassez de comida levou os romanos a consumir gatos para sobreviverem. E quando a guerra terminou, os romanos tinham dedicado a alimentar os gatos como forma de compreender o que lhes tinham feito. Mais recentemente, em 2001, Os gatos foram considerados património biocultural da cidade, mas a associação que cuida dos gatos de Torre Argentina enfrenta a forte oposição dos arqueólogos italianos, referindo que a ocupação do espaço é incompatível com a preservação dos monumentos. A presença dos gatos, contudo, nunca foi posta em causa, e Roberto Bricoli, o responsável pela área cultural de Roma, afirmou em 2012 que os gatos de Roma são, por definição, tão antigos quanto os monumentos de mármore da cidade. A colónia não será movida. Apesar da colónia de Torre Argentina ser a mais famosa entre os turistas e os amantes dos felinos, estima-se que em Roma existam no total cerca de 250 mil gatos nas ruas, distribuídos por cerca de 2 mil colónias. A associação conseguiu, na última década, vacinar e esterilizar 27 mil gatos, bem como concretizar a adoção de uma média de 125 gatos por ano. E o nosso slogan, Inês Brás, senhor ouvinte, não abandone nem maltrate o seu animal, porque ele é seu amigo. Muito bem, olha, essa notícia é interessante. Eu estive há 2 anos em Roma e visitei essas ruínas e não vi os gatos. Portanto, talvez estava muito calor e os gatos estavam a fazer a sesta, provavelmente. Porque, de facto, nem me apercebi que em Roma houvesse tantos gatos. Eu acho que não vi gatos em Roma. Mas deve ter sido o calor, provavelmente. E das trovoadas. Lá apanhei. FM Boa Nova. Passemos já a uma sugestão de leitura com a nossa Inês Pereira. Prometo Falhar é um livro que nos fala de amor. Amor dos amantes, amor dos amigos, amor da mãe pelo filho, do filho pela mãe, pelo pai. O amor que abala, que toca, que arrebata, que emociona, que descobre e encobre, que fere e cura, prende e liberta. O amor. No seu estilo intimista, quase que sussurrado ao ouvido, Pedro Chagas Freitas leva o leitor aos tratos mais profundos do que sente. E promete não deixar pedra sobre pedra. Mergulhe de cabeça numa obra que mostra sem margem para equívocos porque é que é possível sair ileso de tudo, menos do amor. Muito bem, isso é muito amoroso, essa leitura é muito amorosa. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Passemos a uma sugestão cinematográfica com a Catarina Peixoto. Boyhood, Momentos de uma Vida. Este filme segue ao longo de 12 anos de vida a história de um rapaz chamado Mason. Desde os 6 anos, a altura em que este entrou para a escola primária, até aos 18, a altura em que ele foi para a universidade. Mason vai lidar com vários problemas na sua vida, problemas iguais ou idênticos aos de qualquer adolescente nos dias de hoje. Desde pais divorciados, a padrastos com problemas alcoólicos, aos problemas com a irmã, a problemas de integração num grupo de amigos, e como qualquer adolescente, haverá um dia em que Mason terá que deixar a sua casa, ir para a universidade e ser uma pessoa independente sem ter que depender da mãe para tudo. Uma história que todos nós conhecemos, porque a história é simplesmente algo chamado vida. O interessante deste filme é que demorou 12 anos a ser gravado. O filme teve no total 39 dias de filmagens, numa produção de 4.200 dias. Ella Coltrane foi o rapaz que Richard Linklater escolheu para este papel. E onde podemos ver este filme, Catarina? Em qualquer cinema. Perto, sim. Perto que será Viseu ou Coimbra. Não será ainda Oliveira do Hospital, isso fica para um bocadinho mais tarde. Rádio Boa Nova. Passemos ao nosso Michael, que está novamente de regresso ao programa, depois de alguma ausência, e desta vez traz-nos, mais uma vez, a política europeia, neste caso. A nova guerra entre Estados Unidos da América e a Rússia tem o mesmo vencedor na lista dos homens mais poderosos do mundo, publicada no momento pela revista Forbes. O presidente russo, Vladimir Putin, volta a triunfar na seleção dos homens mais poderosos à frente do Barack Obama, dos Estados Unidos da América, e secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping. Uma escolha justificada pela editora da revista, Caroline Howard: é impossível considerar o Putin como uma personalidade sem poder quando é o líder indiscutível, imprevisível e inabalável do país rico em energias com um grande poder nuclear. O Papa Francisco encontra-se em 4º lugar no top 10. A Chancellor Alma, em 5º lugar, está bastante à frente dos seus congêneres europeus, com o primeiro-ministro David Cameron em 10ª posição e o presidente François Hollande em 16º lugar. Meu Deus, que protagonismo para o senhor Putin. Olha, e tu, que apesar de agora teres a cidadania portuguesa, és, obviamente, ainda de centro russo. Claro. Diz-me, o que pensas tu da personalidade do senhor Putin? Mesmo que foi aqui escrito. Portanto, achas que ele, de facto, é a personalidade do ano? É a personalidade mesmo feita para gerir a Rússia. Acho que a outra personalidade não conseguia gerir o país da forma como ele está a fazer. Consideras e foi muito bem escolhido. Consideras que ele é um bom estadista? Sim. Muito bem. Pronto, já se... Alguém quer retorquir aqui o que diz o nosso Michael? Falta-nos cá o Francisco hoje, que teve uma consulta e não pôde vir. 100.2 Oliveira do Hospital. Desporto motorizado com o Pedro Andrade. A 43ª edição do Mundial de Rallies arranca a 22 de janeiro, numa competição que irá ter 13 rallies divididos por 4 continentes. Em termos de calendário, este é semelhante a 2014, apenas a troca de datas das provas de Portugal e da Argentina. Como se sabe, a prova portuguesa rumo ao norte, deixando o Algarve depois de 10 edições da prova. A primeira prova será nos dias 22 a 25 de janeiro, em Monte Carlo, seguido das provas da Suécia, México, Argentina, Portugal, Itália, Polónia, Finlândia, Alemanha, Austrália, França, Espanha e a última prova durante os dias 12 a 15 de novembro na Grã-Bretanha. Em termos de equipas, a Volkswagen, construtora campeã da edição passada, vai estrear um novo carro já no Rally de Monte Carlo. A versão 2015 do Polo R WRC, conduzido por Sebastien Ogier e Matti Latvala, que volta a ser o segundo piloto. Os franceses da Citroën também vão estrear a versão 2015 do DS3 WRC em Monte Carlo, mas irá sofrer outras evoluções no Rally de Portugal. Chris Mackey será o piloto principal. O segundo carro poderá ser dividido por dois pilotos, pois embora Mats Østberg tenha a temporada completa, Sebastien Loeb está de regresso para já, no Rally Monte Carlo, e será nomeado para pontuar. No entanto, as restantes provas de asfalto não coincidem com os eventos do WTCC, podendo haver a possibilidade de Loeb ser visto em mais rallies em 2015. A M-Sport só vai ter novo carro a partir do Rally de Portugal, mas segundo a direção técnica do renovado Fiesta, terá muitas evoluções. Com a retirada de Mikko Hirvonen, Otanak regressa à equipa fazendo dupla com Elfyn Evans e fazendo também com que seja a dupla mais jovem. A Hyundai ainda não tem data prevista para colocar o novo i20 Coupé WRC a competir. A versão de estrada só estará à venda a partir de junho, mas o carro de competição só deverá ser homologado quando tudo estiver perfeito. Thierry Neuville será o piloto principal, acompanhado por Dani Sordo, que vai ter um programa de 10 rallies como segundo piloto, não se sabendo ainda se fará os restantes 3 ou se haverá outro piloto. Aidan Padon também terá um programa de 9 rallies e poderá ainda ficar inscrito numa segunda equipa da Hyundai, mas será sempre com o modelo atual, pois o novo carro só será entregue a Neuville e Sordo. A Fnac Matia irá contar com Lorenzo Bertelli, que decidiu dar o salto para a categoria mais alta. A Gipocar contará com o Martin Prokop, depois de ter ponderado mudar-se para o WRC2. Vai continuar a competir entre os carros da categoria mais alta. Rádio Boa Nova. Depois do desporto motorizado, temos ali a nossa Carolina Soares. Há quanto tempo não te vejo, Carolina? Seja bem-vinda. Obrigada. E bom ano. Igualmente. Olha, hoje trazes-nos a biografia de quem? Da Frida Kahlo. Então, fala-nos da vida dela. Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón, mais conhecida como Frida Kahlo, nasceu a 6 de julho de 1907, na casa dos seus pais, numa pequena cidade nos arredores da Cidade do México. Segundo Frida, seu pai, de nome Guilherme Kahlo, era de ascendência judaico-húngara, mas alguns investigadores afirmam que este era de ascendência luterana alemã. A sua mãe, Matilde González de Calderón, era uma cristã devota de ascendência indígena e espanhola. Os pais de Frida casaram-se logo após a morte da primeira mulher de Guilherme. Embora o casamento entre Matilde e Guilherme ter sido muito infeliz, tiveram 4 filhas, sendo Frida a terceira. Com 6 anos, Frida contraiu uma doença grave denominada poliomielite. Esta deixou uma lesão gravíssima no seu pé direito. Por esta razão, começou a usar calças largas e depois saias compridas e exóticas que se tornaram na sua imagem de marca. Aos 18 anos, sofreu um grave acidente quando o elétrico, onde viajava, chocou com um comboio. O para-choques de um dos veículos perfurou-lhe as costas, atravessou a pélvis e saiu pela vagina. Frida ficou vários meses entre a vida e a morte. Teve de operar diversas partes e reconstruir o corpo por inteiro. Este acidente fez com que tivesse de usar coletes ortopédicos de diversos materiais. Chegou até a pintar um deles na tela de título A Coluna Partida. Durante a sua recuperação, começou a pintar usando uma caixa de tintas do pai e um cavalete adaptado à cama. Em 1928 entrou no Partido Comunista Mexicano. Aí conheceu Diogo Rivera, com quem casou no ano seguinte. Este casamento ficou marcado por ser cheio de guerras, visto que ambos tinham temperamentos fortes e causas extrajugais. Rivera aceitava os relacionamentos extraconjugais da esposa com outras mulheres, visto que Frida era bissexual. Depois de se divorciar de Rivera, Frida descobre que este mantinha um caso com a sua irmã mais nova, Cristina. Após este divórcio, a artista teve outras relações com homens, quer com homens, quer com mulheres, mas em 1940 volta a juntar-se com Diego. Esta relação foi tão ou mais tempestuosa como a primeira. Por esta razão, eles não viviam na mesma casa. Frida haveria construído uma casa igual à de Rivera, que se situava junto à original e estava ligada por uma ponte. Assim faziam vida de casados, mas encontravam-se apenas durante a madrugada. Embora tenha engravidado mais que uma vez, Frida nunca teve filhos, pois o acidente que sofreu aos 18 anos deixou sequelas graves no útero, tendo feito vários abortos, pois não conseguia levar as gravidezes até ao fim. A 13 de julho de 1954, Frida haveria contraído uma forte pneumonia e foi encontrada morta em sua casa. No entanto, não se descarta a possibilidade desta ter morrido de overdose, acidental ou não, devido à quantidade de comprimidos que ingeria. A última frase escrita no seu diário foi: "Espero que a minha partida seja feliz e espero nunca mais regressar, Frida." O que também aponta para a hipótese de suicídio. Que tragédia, Carolina. A vida desta mulher é uma tragédia. É uma tragédia. E tu fazes um interregno na rádio para depois nos trazeres tragédias destas. Escolhe uma. Olha, passemos agora a algo que se calhar também não é menos tragédia. Agora é o nosso Daniel Pereira, que nos traz aqui mais uma preocupação com questões de saúde. Então diz-nos, Daniel, qual é? O elevado tempo de espera nas urgências hospitalares. Pois, todos os nossos ouvintes sabem que nos últimos dias tem sido noticiado que os hospitais, sobretudo os grandes hospitais centrais das grandes cidades, estão com tempo de espera nas urgências de muitas horas. Aliás, não sei se repararam que na altura do Natal, um hospital da zona de Lisboa chegou a ter 24 horas de espera, o que é qualquer coisa de impressionante para quem está doente e precisa de socorro, não é? E todos nós já sabemos, já passámos por urgências hospitalares e sabemos como é terrível estar ali, sobretudo quando se está em situação grave de saúde. O Daniel descobriu que já há mesmo situação de duas mortes de espera, de pessoas que estavam à espera de ser assistidas, não é assim, Daniel? Um homem morreu recentemente no serviço de urgências do Hospital de Santa Maria da Feira. O hospital confirma a morte de um doente no serviço de urgências. O Conselho de Administração vai abrir um processo de averiguações justificando não estar autorizada a dar mais informações até estar concluído até o inquérito. Concluído o inquérito. A família do homem de 57 anos poderá apresentar queixa-crime por negligência contra a unidade hospitalar e contra os médicos que estavam ao serviço nessa noite. Esta terça-feira, a família voltará ao hospital para apresentar a queixa no livro de reclamações e reunir-se-á com um advogado para saber o que poderá fazer nesta situação. Um familiar confessa que não percebe que motivo o irmão ficou 5 horas à espera e de ser atendido com vómitos e náuseas. Garante que uma das médicas que estava ao serviço disse-lhe: "Achava muito bem que fizemos a reclamação, porque não havia médicos suficientes para tantos doentes." A família tem testemunhas de outros doentes que estavam nas urgências naquela noite, alguns dos quais terão-se revoltado com a situação. E porquê é que tu achas, Daniel, que isto está a acontecer, este elevado tempo de espera nas urgências hospitalares? Porque... É culpa de quem? É culpa do Estado. O Estado tem todas as culpas, Daniel. Então porquê? Porque... Neste caso, o Ministério da Saúde. Sim, neste caso pelo Ministério da Saúde, porque há falta de dinheiro e eles com essa falta de dinheiro não podem contratar mais médicos. Pois. Enfermeiros. Exatamente, pois provavelmente a questão passa por aí. Não passa só por aqui, atenção, é que nós estamos num período do ano que é crítico. Esta situação de aumento do tempo de espera nos hospitais acontece todos os anos, porque nós estamos, aliás, já ouviram falar que está em circulação um vírus da gripe muito agressivo e que está a provocar graves problemas de saúde, graves problemas respiratórios, que provoca, para além da gripe, pode desencadear pneumonias e então em quem tem problemas respiratórios agrava a situação. Grupos de risco, pessoas com doenças crónicas, idosos, crianças pequenas, são muito mais avisados. Por isso, é normal que haja um afluxo maior de pessoas aos hospitais. O Daniel também tem razão, porque de facto nós sabemos que há urgências que foram centralizadas em determinados hospitais, houve urgências que fecharam, sobretudo nas grandes cidades, estão concentradas agora em alguns, e obviamente o fluxo de pessoas é enorme, e as equipas, que de facto também não têm estado a ser renovadas, sabemos que há falta de dinheiro nos cofres do Estado, e portanto não há contratação de novos profissionais da saúde, e gera-se este caos. Este caos preocupa-nos a todos, porque todos nós um dia podemos passar nesta situação, não é? Precisar de uma situação de urgência e não sermos atendidos a tempo, porque pelos vistos já há a lamentar duas mortes. Eu ouvi ao bastonário da Ordem dos Médicos que provavelmente até já serão mais, só que não foi identificado como tal. Carolina, querias dizer? Queria dizer que acho que isto é uma situação vergonhosa, porque pessoas morrerem por estarem à espera de serem atendidas. Parece um país do terceiro mundo, pois, não é? Se calhar temos que ver bem onde é que estamos, porque isto não é normal. Pois não, e assim estes cidadãos pagam impostos. É que nós pagamos impostos altos. Exatamente, pagamos cada vez mais impostos e portanto as pessoas estão à espera que depois os serviços estatais também respondam, e as pessoas, claro, acreditam quando. E sobretudo estamos a falar de hospitais centrais, estamos a falar teoricamente dos melhores hospitais que temos no país. E portanto têm grande capacidade de resposta. Portanto, é de facto. Nota-se a capacidade de resposta, são já haver dois mortos. Pois, é grave. É grave, de facto. Rádio Boa Nova. Espetacular. Após esta entrada no novo ano, iremos também ouvir Paul McCartney com Hope for the Future. James Paul McCartney, nascido a 18 de junho de 1942, é um cantor, compositor, baixista, guitarrista, pianista, conhecido pela atuação no grupo Os Beatles. McCartney alcançou fama mundial como membro desta mesma banda, juntamente com John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Lennon e McCartney foram das mais influentes e bem-sucedidas parcerias musicais de todos os tempos, escrevendo as canções mais populares da história do rock. Após a dissolução dos Beatles, em 1970, McCartney lançou-se com uma carreira a solo de sucesso. Formou uma banda com a sua primeira mulher, Linda McCartney, nos Beatles. Some hope for the future. Some wait for the call. To say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. Heavenly lights surrounding you and I. Hope for the future, it's coming soon enough. How much could we achieve? Hope for the future, it will belong to us if we believe, if we believe. Hope shines brightest in the dark when nothing's ever seen. Lighting undiscovered places. Leave the past behind, we'll fly beyond the sun. a Patrícia propõe-nos aqui uma viagem até à nossa capital distrito, que apesar de não ser muito longe, a verdade é que é desconhecida por muita gente. Há muitos espaços em Coimbra que se calhar muitos cidadãos que habitam no distrito de Coimbra não conhecem, nomeadamente aqui em Oliveira do Hospital. Então, Patrícia, sugere. Boa tarde, senhora. Desta vez sugiro um destino de viagem próximo, mas nem por isso menos interessante, a nossa capital distrito, Coimbra. Envolve em história e desde há muito considerado o centro cultural e intelectual de Portugal. Coimbra é um destino intemporal que inspirou a obra de poetas e escritores aclamados. Uma longa tradição de serenatas de fado, cheio de sentimento e um legado singular de alegres rituais académicos. Coimbra estende-se ao longo do encantador Rio Mondego, o maior rio nacional, e está situada entre os distritos de Aveiro e Viseu. Descrita como a cidade com mais história da região, Coimbra acolhe alguns dos costumes e monumentos mais venerados do distrito. Vários anos após a ocupação romana e domínio medieval, os vestígios dos primeiros anos de Coimbra estão espalhados por todo o distrito e podem ser contemplados na cidade costeira da Figueira da Foz, no imponente castelo do século IX, de Montemor o Velho, e nas antigas ruínas de Conímbriga. No ponto mais elevado da cidade, encontrará a prestigiada Universidade de Coimbra e a sua majestosa biblioteca do século XVIII, bem como o encantador Jardim Botânico. Nesta localização privilegiada situam-se ainda a Sé Nova, do século XVI, e o famoso Museu Nacional de Machado Castro. O quebra-costas, uma longa escadaria que conduz desde a Alta de Coimbra ao centro histórico, na Baixa, tornou-se por si só numa atração turística. Encontrará ruas animadas, repletas de restaurantes típicos e bares, lojas de todo o género e muitos cafés. A Sé Velha, a Câmara Municipal e a Igreja de Santa Cruz são algumas das principais atrações da zona e merecem uma visita. Outro local digno de uma visita é o famoso Portugal dos Pequeninos, situado na margem sul do rio. Trata-se de um espaço maravilhoso, onde visitantes de todas as idades podem explorar as réplicas de aldeias tipicamente portuguesas, monumentos nacionais e edifícios em miniatura. Não deixe de visitar as integrantes ruínas do Mosteiro de Santa Clara a Velha, nas proximidades. Locais de visita obrigatórios são ainda Igreja Santa Cruz, outrora um importante local onde se reunia a elite intelectual do país. Este antigo mosteiro obteve o estatuto de Panteão Nacional em 2003 e abriga os túmulos dos primeiros reis de Portugal, Dom Afonso Henriques e Dom Santos I. Embora fundado durante o século XII, a estrutura foi totalmente renovada 4 séculos mais tarde pelo rei Dom Manuel I, que alterou a arquitetura original do mosteiro para o estilo manuelino. O claustro da Manga, em estilo renascentista, é a principal atração da igreja e deve o seu nome ao facto dos bosques da sua estrutura terem sido encontrados na manga do gibão do rei Dom João III, Mosteiro de Santa Clara a Velha. As fascinantes ruínas deste mosteiro são um dos primeiros exemplos da arquitetura gótica do país. Após a morte do rei Dom Dinis no século XIV, a rainha Santa Isabel, conhecida também como a Rainha Santa, fundou um mosteiro e dedicou o resto da sua vida à religião. Graças à sua profunda devoção e generosidade, a rainha foi canonizada após a sua morte e tornou-se uma das santas mais veneradas de Portugal. Este monumento também marca o local onde Inês de Castro, a eterna e trágica amante de Dom Pedro, seria assassinada por tentar perseguir como seu amor pelo futuro rei de Portugal. Mata Nacional de Choupal. Esta floresta, cujo nome se deve aos inúmeros choupos que aí se encontram, foi plantada durante o século XIII para deter o rio Mondego. Hoje os visitantes podem desfrutar da sua tranquila localização à beira-rio, admirar as belas árvores, praticar desporto e passear a cavalo. Quinta das Lágrimas. Este jardim romântico ecoa a trágica história de amor entre Dom Pedro e Inês de Castro, uma lenda que inspirou a literatura, poesia e música, repleta de árvores e fontes antigas, com um palácio do século XIX e ruínas neogóticas. Este local está envolto pela mais pura beleza. A famosa Fonte das Lágrimas, bem como a vegetação escarlate que nela se encontra, evocam simbolicamente as lágrimas e o sangue derramados por Inês de Castro, quando foi tragicamente executada em 1355 por ordem do pai Dom Pedro, o rei Dom Afonso IV. Universidade de Coimbra. Originalmente fundada em Lisboa no reinado de Dom Dinis, esta universidade foi transferida para Coimbra em 1537, onde ainda se mantém. Para além da grandiosidade arquitetura de todo o complexo, a Biblioteca Joanina, dotada do século XVIII, é o seu maior tesouro. Irá encantá-lo com a opulência de inspiração barroca e as infindáveis prateleiras de livros. Com mais de 250 mil obras, estas relíquias ancestrais são impecavelmente preservadas com a ajuda de uma colónia de morcegos, que habita a biblioteca e se alimenta dos insetos durante a noite. Boa viagem e boas visitas. Muito bem. Fica aqui a sugestão, quando forem até Coimbra, visitem-na com cuidado, que ela tem muito para visitar, tem muita história e muita tradição. Rádio Boa Nova. O GNR, sigla de Grupo Novo Rock, são uma banda de pop rock português, formada no Porto, no início de 1981, por Alexandre Soares, voz e guitarra, Vítor Rua, na guitarra, e Tolly César Machado, na bateria. Atualmente, a banda é formada por Tolly César Machado, na guitarra e teclas, Jorge Romão, no baixo, e Rui Rainho, na voz. O GNR foi uma das bandas resultantes do chamado boom do rock português no início da década de 80. Cadeira Elétrica tem a música de Tolly César Machado e letra de Rui Rainho. O tema foi gravado e produzido por Mário Barreiros. Mário Barreiros assinará também a produção do álbum, que será editado no primeiro trimestre de 2015. Iniciamos as notícias acerca do plano de atividades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A professora Anabela Moura, coordenadora da Escola da Ponta das Três Entradas, relatou-nos a festa de Natal da escola de que é responsável. 12 de dezembro de 2014 constituiu-se um marco para a Escola da Ponta das Três Entradas com a realização da festa de Natal. Este evento, que vem sendo tradição nesta escola, contou este ano com um formato diferente. Familiares, professores e alunos tiveram a oportunidade de assistir a encantadoras atuações de alunos do pré-escolar ao terceiro ciclo, desfrutar de saborosas iguarias e, por fim, dançar ao som do grupo musical Jovinson. Este dia representou o culminar de semanas de árduo trabalho e preparação. Representou ainda a dedicação e entrega que tornaram possível levar a palco dramatizações, canções, coreografias, declamações de poemas, um grandioso desfile alusivo às figuras do presépio e, por fim, o sorteio de dois cabazes de Natal, momento liderado pelo Sr. Diretor do Agrupamento. Uma palavra de apreço à professora Cristina Nunes, que com a sua mestria imprimiu ao pavilhão gimnodesportivo o espírito natalício que esta noite exigia. Uma palavra de apreço também a assistentes operacionais e à Associação de Pais, a PAVA, que contribuíram e colaboraram na realização deste evento. Foi uma noite inesquecível que acreditamos poderá ser impulsionadora de outros eventos. outras comemorações que reflitam o espírito de cooperação, colaboração e harmonia que deve caracterizar a escola. Como divulgámos oportunamente, o prazo de entrega das listas para o Parlamento dos Jovens expirou no passado dia 15 de dezembro, tendo dado entrada 6 listas do ensino básico, 3 da Escola de Lagares, 1 da Cordinha, 2 da secundária e 1 da Escola EB23, e 2 listas do ensino secundário. Lembramos a todos os alunos candidatos dos ensinos básico e secundário que a campanha eleitoral decorrerá nos dias 13 e 14 de janeiro e as eleições terão lugar no dia 16 de janeiro. Os temas para este ano são, para o ensino básico, combate ao insucesso escolar e para o ensino secundário, ensino público e privado, que desafios. Apelamos à participação de todos os alunos no cumprimento do seu dever cívico, votando na lista da sua preferência no dia 16 de janeiro. E no dia 22 de janeiro terão lugar as sessões escolares do ensino básico e do ensino secundário. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu ou consultar a página web do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital e do Parlamento dos Jovens em www.parlamento.pt. No âmbito do tema do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário, Ensino Público e Privado, que desafios, os coordenadores deste programa no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e na Escola Profissional de Oliveira do Hospital, EPTA Oliva, organizaram um debate sobre o tema que interessa a todos. Este debate contará com vários convidados: o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, o Presidente da Direção da EPTA Oliva, Professor Daniel Costa, o Diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Professor Carlos Carvalheira, um representante de um colégio privado, os professores do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Luís Turgal e Nuno Teixeira, e será moderador o Professor Artur Abreu, Diretor Adjunto do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Esta iniciativa dirige-se preferencialmente aos alunos que constituem as listas para o Parlamento de Jovens, mas está aberta à comunidade. Convidamos todos os ouvintes a participarem nesta tertúlia no próximo dia 12 de janeiro, às 14h30, no Auditório do Crédito Agrícola. Também de 12 a 19 de janeiro está patente na Biblioteca Dr. Vasco de Campos uma exposição de trabalhos no âmbito da disciplina de História realizados pelos alunos do 7º ano. O tema dos trabalhos é hominização. Esta temática, que permite contar a evolução da espécie humana ao longo de milhões de anos, desde o Australopiteco até ao Homo sapiens sapiens, permitiu uma exposição com grande diversidade de técnicas, demonstrando a imaginação, criatividade e espírito de iniciativa dos autores. Convidamos todos a visitarem esta exposição. Boa Nova, irresistível. Terminamos aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Michael Krasowski, Daniel Pereira e Patrícia Correia. Por hoje é tudo, despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.